inspirou para muitas pessoas virem para a igreja e vêm num culto pentecostal como este, sem propósito, e voltam também sem receber nada, porque Deus não tem propósito com quem não tem propósito com Ele. Mas se nesta noite você veio com propósito de adoração a Deus e veio para buscar algo da parte de Deus, Deus tem algo para entregar em tuas mãos nesta noite. Aleluias. E assim sendo, sem mais delongas, abramos as nossas Bíblias. Os que trouxeram, abram-nas por gentileza. Em Esdras, capítulo de número 10, capítulo 10 do livro de Esdras, versículo de número 2, estaremos utilizando a última parte do versículo para dele extrairmos uma porção para a meditação nossa. E queremos ter certeza que Deus, através de Cristo Jesus, há de falar conosco de uma forma especial. Porque o único motivo pelo qual o Espírito de Deus se encontra presente aqui neste santuário é porque nós aqui estamos presentes. Porque se nós não estivéssemos presentes, nem Deus, nem Jesus, nem o seu Espírito estaria no santuário. Mas por causa de vocês, o Espírito de Deus se faz presente nesta noite. Glória a Deus. A última parte do versículo 2 diz-nos assim: mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Vamos ler todos juntos? Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Apenas uma meia dúzia de pessoas eu ouvi lendo. Eu gostaria que todos lessem: mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Aleluias. Meu Deus e meu Pai, é no santo e precioso nome de Jesus, em cuja presença que estamos nesta noite, com a incumbência, Pai, de transmitirmos a Tua palavra, Senhor querido, para a Tua igreja. E já pedimos ao Senhor que esta palavra surta efeito em cada coração, Senhor amado. Que esta palavra entre nestas vidas, meu Senhor querido, e possa, meu Deus amado, trazer uma porção grandíssima de alegria em cada coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, e distintos amigos que se encontram conosco nesta noite, a palavra esperança, eu tenho a certeza, ou quase certeza, que é uma das coisas mais importantes na vida de um cristão. Porque eu chego a uma conclusão, que o cristão que não tem esperança, ele já certamente perdeu a batalha. E nós andamos por muitos lugares, por este Brasil afora, ministrando a palavra de Deus, e contemplamos algumas pessoas que, mesmo estando na igreja, são pessoas que parecem ter perdido a esperança. E quando a pessoa perde a esperança, é notório, o seu semblante lhe identifica. Ele está sempre de semblante descaído, ele está sempre cabisbaixo, ele está sempre com espírito derrotista. São pessoas que não têm mais esperança. Mas quando contemplamos uma pessoa que é rica em esperança, o seu semblante é diferente. Ainda que ele esteja passando por um mar de problemas, ainda que ele esteja sendo assolado pelas tempestades bravias do mar da vida, mas você olha para ele, ele está sempre com um sorriso estampado no rosto, porque é um crente rico em esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não foi chamado para ser derrotado, não foi chamado e nem colocado como cauda, mas foi chamado para ser vencedor, mas foi chamado para ser cabeça e vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome. Aleluia. E eu quero ter certeza que nesta noite eu estou ministrando a palavra para uma igreja rica em esperança, para uma igreja vencedora, para uma igreja batalhadora, para uma igreja que triunfa sobre tudo e sobre todos, porque o alvo desta igreja é a glória, porque o nosso alvo é o reino de Cristo Jesus. Por isso somos povos ricos em esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra que lemos nesta noite fala-nos de esperança. Na época, Esdras era o sacerdote em Israel. E Esdras contemplou a situação espiritual que vivia Israel naquele dia. Esdras contemplou que Israel estava declinada espiritualmente. Que Israel estava, aleluia, caída espiritualmente. Que Israel estava, aleluia, inclinada espiritual. Porque os varões de Israel haviam tomado para si mulheres entre todas sortes de nações, mulheres entre os cananeus, mulheres entre os filisteus, mulheres entre os fenícios, mulheres entre os egípcios. E o pecado havia entrado em Israel e a situação era caótica, a situação era desesperadora, a situação era angustiante em Israel. E quando Esdras viu esta situação, diz da Bíblia, e rasgou as suas vestes, cobriu-se de cinza e de sacos, que era símbolo de lamento, de dor em Israel, e ali subiu até o templo e foi orar ao Senhor pedindo misericórdia, pedindo piedade, pedindo compaixão de Israel. E enquanto Esdras orava, enquanto ele clamava, enquanto ele pedia ao Senhor, enquanto as suas lágrimas molhavam o solo, Zecanias, que era o porta-voz da igreja transgressora, reuniu a igreja, subiu até o templo, encontrou Esdras orando e tomou a palavra e disse: Esdras, verdadeiramente nós pecamos, nós desobedecemos, nós infringimos a lei do Senhor, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E quem sabe você entrou nesta noite a este santuário, vivendo um verdadeiro dilema, vivendo um drama em sua vida. Quem sabe o teu médico tenha dito que a tua enfermidade não tem cura. Quem sabe o teu advogado tenha falado que a tua causa não tem solução. Mas eu digo, meu querido e minha querida irmã, que você entrou no lugar certo. Digo-lhe que nada está perdido, nada está sem solução, porque o teu Redentor vive. Por isto há esperança nesta noite. E os que têm esperança, glorifique, exalte, enobreça, louve, entronize ao nome de Jesus Cristo, que é a nossa esperança nesta noite. Oh, aleluia! Mas, meus amados e queridos irmãos, existem duas classes de pessoas, ou melhor, existe um adágio popular por aí, que dizem que a esperança é a última que morre. Mas eu quero ter certeza que este adágio popular não serve para a igreja de Cristo Jesus, porque mesmo o crente descendo à sepultura, desce consigo a esperança de que no dia da ressurreição dos mortos ou do arrebatamento, ele ressuscitará dentre os mortos e triunfará, entrará no céu de glória com Cristo Jesus. Por isto ainda há esperança. O mundo em que nós vivemos está hoje povoado por 6 bilhões e 200 milhões de habitantes, e nós costumamos dividir este número de pessoas em três grupos, e o primeiro grupo é o grupo daqueles que não têm esperança. Os materialistas, eles não creem em Deus, não creem no céu, não creem em Jesus, não creem no inferno, não creem nos demônios, só creem naquilo que eles veem e naquilo que eles apagam. São os materialistas. Eles vão vivendo aí sem Deus, sem paz, sem esperança e também sem salvação. E o segundo grupo é o grupo daqueles que têm uma falsa esperança. Esperança no espiritismo, esperança no cartomante, esperança no tarô, esperança nos búzios. Vão vivendo aí sem Deus, sem paz e com uma falsa esperança. E o terceiro grupo, qual é, pastor Gutenberg? O terceiro grupo é daqueles que são ricos em esperança. E quem são esses? É os crentes lavados, remidos, purificados, transformados e renovados no sangue do Cordeiro. Nós temos uma esperança genuína, uma esperança pura, e essa esperança vai nos conduzir até Sião Celestial. E quem tem essa esperança, glorifique e exalte ao nome do Senhor, que é a nossa esperança nesta noite. Oh, louvado seja o nome de Jesus. mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Meus queridos, como já disse, o crente que é rico em esperança, ele não se dá por vencido, ele não se dá por derrotado, ainda que ele perceba que as suas forças físicas se esgotaram, ainda que ele perceba que os recursos humanos chegaram ao final, ainda que ele perceba que está encurralado, que não tem saída para nenhum dos lados, mas ele não perde a esperança. Ele sabe que, aleluia, a saída virá do céu de glória para a sua vida, porque tem a esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Eu tenho um filho com 7 anos de idade, 6 anos domingo, e o meu filho, quando nasceu, nós desconfiamos que o seu crânio e a sua cabeça estava crescendo em demasia. Pegamos o menino, levamos o Darcy Vargas aqui no bairro do Morumbi, no hospital para deficientes físicos, e ali os médicos tiraram radiografias, consultaram, examinaram meu filho e chegaram a uma conclusão, dizendo à minha esposa, que o meu filho estava sofrendo de uma doença, aliás, que não tinha cura, que não tinha solução, que não tinha jeito, que a medicina tradicional não encontra solução àquela doença, que a criança fica mongoloide e a cabeça cresce e fica totalmente deformada. A minha esposa saiu da sala do médico chorando, triste, em estado de desespero, e chegou para mim e disse: filho, o nosso filho está sofrendo de uma doença incurável. Os médicos disseram que ele vai ficar uma criança mongoloide e cabeçuda, e a medicina tradicional não tem cura, não tem solução. Disse: filha, tenha paciência, porque nós servimos ao Deus das causas impossíveis, das causas insolucionáveis. Oh, xarabacamba, raba, xuiandalaia, medecamba, na xarabacamba, raba, xuiandalaia. Aleluia! Saímos do hospital, voltamos para casa. Campanhas de oração foram feitas. Os médicos marcaram um retorno para 5 meses após a nossa saída ali. E oramos por 5 meses, muitas pessoas, várias igrejas orando em benefício do meu filho. E ao voltar no hospital depois de cinco meses, os médicos passaram agora a examinar as radiografias, aleluias, e fizeram novos exames, pegaram o instrumento de medição, mediram a cabeça do meu filho de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, do outro para cá. Enfim, chegaram à conclusão, dizendo à minha esposa: mãe, aconteceu um milagre, porque o seu filho está totalmente normal. Oh, irmãos, é o Cristo vivo, que está salvando, que está libertando. Receba esperança nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluias! Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Saia daqui desta noite revestido de esperança. Saiba que o teu problema tem solução, e quem sabe Deus marcou este encontro nesta noite para dar-te a vitória, e você sair daqui desta noite dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus. Oh, aleluia, aleluia. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Aleluia. Bom é ter esperança. O crente que tem esperança, como já disse, ele nunca se dá por vencido. Ele nunca se dá por derrotado. Aleluia. Ele está sempre de peito estufado e de cabeça erguida, porque é um vencedor em Cristo Jesus. É um crente cheio de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas, meus queridos e amados irmãos, falando eu sobre esperança, eu vejo que o mundo é um mundo cercado de ídolos de todas as formas e de todas as modalidades. Nós vemos que o mundo tem ídolos do basquetebol, ídolos do voleibol, ídolos do cinema, ídolos do teatro, ídolos do basquetebol, ídolos do futebol mundial, ídolos do cinema, ídolos da televisão, os galãs da Rede Globo. Enfim, nós vemos que o mundo idolatra estes ídolos, que o mundo, na verdade, é uma histeria tremenda atrás destes ídolos. Mas nós também percebemos, meus queridos irmãos, que quando um destes ídolos descem à sepultura, sem Deus, sem paz, sem esperança e sem salvação, o mundo se entristece, o mundo se aborrece. O mundo entra em cada crisma. Eu tive a oportunidade de assistir o velório de um grande ídolo chamado Ayrton Senna da Silva. Naquela época eu estava em um shopping trabalhando. Eu acompanhei via televisor o velório daquele ídolo. Eu via as mocinhas chorando, querendo quebrar o alambrado para dar o último adeus ao seu ídolo morto. Aleluia, uma cena muito triste. O mundo estava enlutado. O mundo estava, aleluia, decepcionado. A tristeza era generalizada. As pessoas estavam cabisbaixas porque aquele ídolo estava descendo a sepultura. Mas em meio àquela cena, eu senti o Espírito tocando e dizendo: meu servo, o mundo está triste, o mundo está enlutado, o mundo está com semblante e descaído, porque este ídolo está descendo a sepultura. Mas olha tu para a minha igreja, ela está contente, ela está alegre, ela está feliz, porque o maior ídolo que este mundo já viu, Jesus de Nazaré, ele está vivo, é vivo para a glória do seu nome. Louvado seja Deus! Oh, aleluias! Um pouquinho mais de microfone, querido, por favor. Aleluias! Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Meus queridos e amados irmãos, nós, ao lermos a história, nós vamos perceber que na história existem nomes de centenas de homens que procuraram se eternizar através dos seus feitos materiais. Mas antes de falarmos sobre isso, voltaremos aos ídolos, meus irmãos. Nós costumamos comparar os ídolos deste mundo com os meteoritos. Mas o que é meteorito, pastor? Meteoritos são as estrelas cadentes que se desprendem da constelação estelar, e quando elas se desprendem, elas ficam vagando espaço afora. E quem já morou nas regiões norte e nordeste sabe perfeitamente que durante a noite é normal você ver, aleluias, uma estrela passando, rasgando o espaço. De repente ela some, são os meteoritos que se desprendem da constelação estelar, e quando eles se desprendem, eles ficam vagando pelo espaço. E nós sabemos que o globo terráqueo é protegido pelas camadas atmosféricas, pela ionosfera, pela tratosfera, que formam um campo de força e assim protegem o planeta Terra. E quando este meteorito, ele resvala na atmosfera, aquele campo de força lança-o na escuridão do espaço, o seu brilho se apaga, a estrela se apaga, a luz termina e nunca mais ela volta a brilhar. A mesma coisa acontece com os ídolos deste mundo. É notícia, é apreço, é manchete, é destaque, é novidade. Mas quando a morte vem e ceifa a sua vida, a estrela se apaga, nunca mais ela volta a brilhar. Mas com a resplandecente estrela da manhã é diferente. Quanto mais o tempo passa, mais ela brilha, mais ela resplandece. Louvado seja o seu nome. Aleluia! Oh, nai koma nai sharama kamarama kamarai shokomono koma nai shokou. Aleluias! Aleluias! Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Aleluia! Eu não sei se é o filme, eu estou sentindo a igreja meio acanhada, meio assim, sem gosto. Irmão, você tem liberdade nesta noite de adorar o nome do Senhor, tem liberdade de exaltar o seu nome, pode glorificá-lo, não tem problema, não está proibido, nada está congelado, somente o clima. Mas nesta noite o Espírito Santo está ativo em nosso meio, portanto sinta a presença de Cristo Jesus em vosso coração nesta noite, e seja um crente cheio e rico em esperança. Aleluia! Oh, louvado seja o nome de Jesus. Eu vou falar algo aqui que vocês já sabem perfeitamente, mas eu quero repetir. Existiu um certo grupo de rock and roll que fizeram muito sucesso nos anos 60 e começo dos anos 70. E aquele grupo de rock and roll conquistaram o mundo com as suas músicas barulhentas e demoníacas. Os Beatles conquistaram todas as juventudes de todas as partes do mundo naquela época. aleluia, conquistaram os maiores auditórios. Enfim, era uma correria tremenda para ver os Beatles cantando. Enfim, no apogeu de fama, no apogeu de glória, eles evidentemente se esqueceram de Deus. E uma certa feita, um repórter os entrevistou em 1966, e John Lennon, na sua arrogância, num pedestal de glória falsa que Satanás lhe colocou, ele disse para o repórter: o cristianismo passará, atualmente somos mais famosos e mais conhecidos que Jesus Cristo. Paul McCartney disse: creiam ou não creiam, mas nenhum de nós cremos em Deus. Ringo Starr disse: nós não somos o anticristo, mas somente antipapa e anticristão. Mas a história nos revela, meus irmãos, que não passaram muitos anos, os Beatles terminaram, John Lennon sofreu 3 disparos em seu peito e desceu a cama fria. A estrela Beatles se apagou, terminou, nunca mais voltou a brilhar. Mas, queridos e amados irmãos, o cristianismo entrou no terceiro milênio, tem jogado por terra as cortinas de ferro, as barreiras têm caído, e o cristianismo tem crescido, que está escudado em um Cristo vivo, em um Cristo poderoso, em um Cristo glorioso, em um Cristo que tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o seu nome, aleluia. E quando nessa noite sente a presença de Cristo vivo, quando sente, os que sentem glorificam, os que sentem exalta, os que sentem ouve, os que sentem entronize o nome de Jesus Cristo, a nossa esperança nesta noite, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Mas, meus irmãos, como já disse, lendo nós a história, vamos encontrar nomes de muitos homens que procuraram se eternizar através dos seus feitos materiais. Homens como Nabucodonosor, homens como Senaqueribe, homens como Carlos Magno, homens como Antíoco Epifânio, homens como Alexandre o Grande, homens como César, homens como Hitler, homens como Napoleão Bonaparte, homens como Aristóteles, homens como Sócrates e Sófocles e Platão, procuraram se eternizar através dos seus feitos materiais, através de obras que eles construíram, obras literárias, através de castelos e impérios que eles edificaram, de cidades que eles construíram. Mas também lendo nós a história e a Bíblia, elas nos revelam que as obras que estes homens construíram, algumas foram destruídas e resta hoje escombros em várias partes da terra. Lendo também a história, ela nos revela que a morte veio e ceifou a vida destes homens, e até o dia de hoje os seus restos mortais estão em um sepulcro. Mas com o nosso Cristo Jesus foi diferente. A Bíblia nos relata que ele não construiu nenhuma cidade, não edificou nenhum império, porém a Bíblia diz que ele desceu à sepultura em uma sexta-feira no cair da tarde. Mas no terceiro dia, no domingo bem cedinho, ele ressuscitou dentre os mortos, triunfou e está vivo, e a nossa esperança nesta noite, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sinta nesta noite a presença deste Cristo vivo em tua vida, minha irmã. Sinta a presença de Jesus em tua vida nesta noite, aleluia. Quem sabe ainda nesta noite ele entrará no teu lar, resolvendo os teus problemas. Quem sabe nesta noite ele entrará no teu coração, curando as tuas enfermidades, para a glória do nome de Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. Mas quando eu falo sobre esperança, eu volto os meus olhares para o Velho Testamento. E nele nós vamos... Escravo de cores verde. Era a aprovação do Senhor, liberação do Senhor Deus, Jeová dos exércitos. Mas quando Deus reprovava, quando Deus repugnava, quando Deus rejeitava aquela petição, as pedrinhas ficavam de cores vermelhas, que era reprovação de Jeová. Mas, pastor Gutenberg, o que Tumim e Urim tem a ver com esperança? Ora, meus queridos e amados irmãos, eu fico pensando aqui com os meus botões. Hoje, quando Os nossos governantes vão tomar decisões importantes para a nação, pastor Osmarinho. Eles costumam consultar os búzios, costumam consultar o tarô, consultam o cartomante, consultam, aleluia, a mesa branca, consultam os espíritos, consultam os pais de santo. Mas por isso, meus irmãos, que o mundo continua nesta crise sem precedentes. Mas eu fiquei pensando como bom seria, meus amados, que quando o governador deste estado, quando o prefeito desta cidade fosse tomar uma decisão importante para São Paulo, ao invés deles consultarem a mesa branca, ao invés de consultarem os búzios, o cartomante, o tarô, se eles fossem lá no Belenzinho e consultassem o pastor José Teseu da Costa e tomasse dele conselho, tomasse dele orientação, eu tenho certeza que a história deste país seria uma história diferente, porque a minha Bíblia diz, aleluia, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Jeová dos exércitos. Aleluia! Oh, Naiko, Manai, Charamaka, Maramaka, Marai. Aleluia! Aleluia! Mas não, preferem consultar os astrólogos, consultar os búzios. E o mundo vive nesta crise sem precedentes, porque o homem tem uma falsa esperança. Oh, aleluia! Mas a igreja de Cristo Jesus tem uma esperança genuína, tem uma esperança verdadeira, tem uma esperança cristalina, tem uma esperança que não é como a esperança do mundo, porque a esperança do mundo é uma esperança passageira, é uma esperança efêmera, é uma esperança transitória, é uma esperança que decepciona, é uma esperança que frustra. Mas a esperança da igreja não é uma esperança passageira, é uma esperança eterna, não é uma esperança curta, é uma esperança duradoura, não é uma esperança que decepciona, é uma esperança que frustra. E deve dizer desta noite, a esperança desta igreja não está escudada no budismo de Siddhartha Gautama Buda, a nossa esperança não está no confucionismo do sábio Confúcio, a nossa esperança não está no Taoan do sábio Lao Tzu, a nossa esperança não está também em Tupã, o deus dos índios, a nossa esperança não está em Deus, o Deus da mitologia grega, a nossa esperança não está em Osíris, o Deus egípcio, a nossa esperança não está em Margaret Fox do Espiritismo, a nossa esperança não está em Allan Kardec do Kardecismo, a nossa esperança não está no teosofismo de Helena Petrovna Blavatsky, nem a nossa esperança também não está em Rudy Ford dos Testemunhos de Jeová, nem tampouco está em Joseph Smith dos Mormons, e nem tão pouco a nossa esperança está escudada no profeta Maomé, não, senhores, mas a nossa esperança ela está escondida, ela está protegida, ela está amparada no profeta da Galileia, Cristo Jesus, esperança desta igreja nesta noite. E quem tem essa esperança glorifique, e quem tem essa esperança exalte ao nome do Senhor nesta noite. Nossa, sinta essa esperança em tua vida nesta noite. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus é esperança para o Brasil em crise, Jesus é esperança para a Ásia em crise, Jesus é esperança para este mundo em crise, Jesus Cristo é a nossa esperança. Por favor, vire para o seu irmão e diga assim: Jesus é a nossa esperança. Diga aleluia, Jesus é a nossa esperança. Aleluias! Oh, louvado seja o nome de Jesus. Aleluias! E porque Ele é a nossa esperança, o nosso amanhã não é duvidoso. Não é um amanhã obscuro, não é um amanhã incerto. Ainda que o amanhã seja obscuro para o mundo, ainda que o amanhã seja funesto para o mundo, ainda que o amanhã seja hostil para o mundo, mas para a igreja será um amanhã de esperança, um amanhã de segurança, um amanhã de felicidade, porque Cristo Jesus estará conosco. Aleluia! Se passarmos pelo vale, nós não temeremos mal algum, porque temos a certeza de que Jesus Cristo passará conosco, é o nosso companheiro, é o nosso amigo, é a nossa esperança, é o parente mais chegado que o irmão. Cristo Jesus é a nossa esperança. Oh, xarabacambarabaxuyandaraia, aleluia, aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Mas, meus irmãos, quando eu falo minha esperança, eu vou para o Velho Testamento, e a Bíblia nos mostra que Abraão, ele foi considerado o pai da fé do Velho Testamento. Mas nós encontramos muitos exemplos de esperança, e eu poderia nesta noite batizar Moisés como o pai da esperança de todo o Velho Testamento. Porque, meus irmãos, é muito fácil nós darmos glória quando tudo está indo bem. É muito fácil o crente sorrir quando está com um bom emprego, quando está com um bom automóvel, quando está com a conta bancária em dias, enfim, quando tudo está indo bem, é fácil nós dar glória, não é, pastores? É fácil. Agora dar glória, agora orar, buscar o Senhor quando as coisas estão difíceis, quando a crise bate em nossa porta, aí é difícil. E é nestas horas que nós percebemos quem é o crente que tem esperança e segurança no Senhor, ou aquele que não tem. E Moisés deu-nos muitos exemplos de um líder controlado, de um homem rico em esperança. Aleluia! Quando em uma certa região do deserto, eles chegaram em uma região chamada Piarote, que para alguns quer dizer beco sem saída, e ali Moisés olhou e contemplou em sua frente o assustador mar vermelho, e olhando ele, aleluia, para a esquerda e para a direita, havia certamente precipícios inescaláveis. Olhando ele para trás, era a última saída, humanamente falando, percebeu ele que o exército de Faraó vinha ao seu encalço como um rolo compressor para destruir, para decepar, para eliminar o povo de Deus da face da terra. Então o povo de Israel ficaram agora em estado de causa, entraram em pânico e em desespero, e ali começaram a murmurar contra Deus e também contra Moisés. Mas foi naquele momento que Moisés deu, aleluias, o maior sinal, a maior prova de esperança do Velho Testamento, quando em meio ao deserto ele dobrou os seus joelhos e foi buscar refúgio nos pés do Senhor. Porque, meus irmãos, quando nós nos encontramos ilhados, cercados, encurralados, nós dobramos o joelho, e a resposta e a saída vem do trono de Jeová para a igreja. Oh, louvado seja o nome de Jesus. E ali Moisés dobrou o joelho e foi buscar o Senhor, e Deus disse-lhe: Moisés, por que clamas a mim? Dizei ao meu povo que marchai. Aleluias! Quem sabe nesta noite você entrou a este santuário vivendo um verdadeiro drama, vivendo um episódio difícil em tua vida, quem sabe perseguida pelo inimigo, mas o conselho da noite é: marche, marche em nome de Jesus Cristo, porque ou teu adversário sai da frente, ou tu vai passar por cima, em nome de Jesus Cristo. E o que tem esta esperança nesta noite, exalte e glorifique ao nome de Jesus Cristo, a nossa esperança. Oh, exaltado seja Deus! Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Meus queridos irmãos, a esperança não pode desfalecer de nossas vidas, a esperança não pode sair da vida do cristão, aleluia, ainda que tu esteja passando por uma crise muito grande, mas não perca a esperança, porque saiba que Jesus Cristo está contigo nesta crise, Jesus Cristo está contigo neste labor, no fragor desta batalha, Cristo Jesus está contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluias! Louvado seja o nome de Jesus! E é maravilhoso, meus irmãos, nós sabermos que nos momentos difíceis, que nos momentos de angústia, que nos momentos de perseguições, que nos momentos de aflições, que nos momentos de necessidades, nós temos certeza de que não estamos só. Ainda que o nosso melhor amigo nos esqueça, ainda que o esposo não te lembre de ti na angústia, ainda que o pai te desampare, ainda que a mãe não ligue para você na angústia, mas saiba que tu tens um companheiro fiel, Jesus Cristo, está contigo nos momentos mais difíceis. Por isto, ainda há esperança para a igreja nesta noite. Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia! Os irmãos, não reparem, eu sempre prego chorando e eu não me vergonho de chorar. Alguns pregadores, amigos meus, falam: é, pastor, você não pode chorar no público, rapaz, porque você quebra as regras da homilética, da hermenêutica, da ética pastoral. É feio o pregador chorar. Eu falo: não, querido, eu entendo que feio é o pregador pecar, feio é desobedecer, feio é infringir a lei do Senhor. E tem aquele que fala: eu não choro, rapaz, porque você sabe, né, eu sou um grande teólogo, eu sou doutor, e se eu chorar vai escandalizar o povo. Falar: ah, meu irmão, você é bobo, porque, aleluia, chorar é a coisa mais gostosa que tem nos pés do Senhor. E tem aquele camarada, pastor, mas fala: eu não choro, porque você sabe, eu sou pastor presidente, e se eu chorar vai escandalizar o auditório. Não, queridos, eu entendo que nós pecando, nós desobedecendo, nós escandalizamos o auditório, mas chorar não escandaliza ninguém. Aleluia. E vocês me permitem dizer, tem aquele que é mais seco, mais contrário ao mover do Espírito, ele fala: eu não choro porque, você sabe, eu sou paraibano, e paraibano é cabra macho, não choro à toa. O outro fala assim: eu não choro porque eu sou baiano, me perdoa, baiano, eu sou baiano, baiano é cabra da peste, não choro à toa. Meu amigo, o azar é seu, porque a minha Bíblia diz: bem-aventurados são os que choram, porque eu me ser consolados por Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Aleluia! Estamos numa época de tanto formalismo na igreja. Aleluia! Que chorar é feio. Oh, louvado seja o nome de Jesus! Mas eu falo para vocês uma coisa. Deus tem me dado o prazer de pregar em muitos lugares. Na semana que vem eu estarei pregando em Florianópolis pela quinta vez, na capital do Mercosul. E assim como eu prego num púlpito simples como este nesta noite, eu choro e prego nos púlpitos das grandes catedrais, com doutores em nossa retaguarda, com políticos eminentes, e eu sei que eles ficam, pastores, escandalizados. E eu nem estou aí. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Agora, meus irmãos, já estou quase encerrando. Muitas pessoas não choram mais na igreja, porque o ser humano, ele é dotado de um canal lagrimal que abastece as pálpebras dos nossos olhos. Aleluia! E no âmbito espiritual, muitos hoje estão com esse canal lagrimal seco. Não se sensibilizam mais com nada. A palavra não surge mais efeito no coração. Ele não tem mais lágrimas para chorar. Aleluia. E se você não chora, Deus não pode te consolar. Aleluia. Porque se ele diz que bem-aventurados são os que choram, porque é um de ser consolados por Deus, é sinal que quem não chora não recebe o consolo do Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não quero fazer um pré-julgamento, Mas eu vejo nesta noite muitas pessoas que estão com o canal espiritual seco. Não tem mais lágrima para chorar. Mas se você der um espacinho para o Espírito Santo nesta noite, ele vai entrar no teu coração, vai renovar o teu canal lagrimal. E tu vai chorar na presença do Senhor. E Deus vai te consolar. Oh, aleluia! Eu vou fazer 37 anos de idade agora. E até ontem eu não conheci nada mais gostoso do que o crente chorar na presença do Senhor e sentir o Espírito Santo lhe consolando, dizendo: meu servo, não chores mais. Eu estou contigo. Eu estou consolando o teu pranto. Eu estou resolvendo o teu problema. Eu estou solucionando as tuas causas desta noite. Aleluia! Aleluia, sinta nesta noite o consolo, o conforto do Espírito de Deus. Sinta nesta noite o consolo do Espírito de Deus. Aleluia. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Irmãos, para nós encerrarmos, vou lhes contar uma experiência. Eu trabalhava há cerca de 4, 5 anos atrás em uma empresa, na 9 de julho, e ali nós tínhamos cargo de chefia, e nós havíamos saído pela manhã, voltamos à tarde, e os nossos companheiros disseram: senhor, deve ver aqui um rapaz à procura de emprego, e ele está aí. Eu disse: manda o rapaz entrar. O rapaz entrou em minha sala, um mocinho, estatura mediana, chamava-se Antônio, com 22 anos de idade, e começou ali me contar o seu drama. O moço estava arrasado, estava triste, sedante e descaído, sem esperança e sem alegria na vida. E disse: seu Gutenberg, eu estou há longos meses desempregado. Já fazem 2 dias que eu não como um pedaço de pão, porque não tenho dinheiro para comprar e não tenho quem me dê. Não tenho parentes nessa cidade. Estou desempregado, passando fome e muita necessidade. Já estive na igreja em que eu frequento, eu não vou ser ético nesta noite, porque eles não merecem muita ética. Ele ia na Universal e ali procurou o bispo da igreja, lhe contou o pastor Osmar o seu drama, a sua situação. Disse-lhe que estava passando fome e não tinha nada para comer em casa. E aquele camarada disse para ele: quanto mais dinheiro, Antônio, você der para a igreja, mais Deus vai te abençoar. Isso, meu filho, é mentira, porque Deus não é cigano. Deus não faz barganha com ninguém. Deus não vende as suas bênçãos para ninguém, porque a bênção que Deus te dá é por misericórdia, é por compaixão, é porque Ele é bom, é porque Ele é maravilhoso. Aleluia, não pense que porque o seu dízimo é grande, Deus vai lhe dar. Não, Senhor, Deus te abençoa porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso em abundância. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Agora é claro, os nossos dízimos e ofertas servem para o bem-estar da obra, para a prosperidade da obra, para pagar os missionários, os pastores, enfim, para fazer igreja, construir templos. Isso é importante, se você pode, tem, você precisa dar realmente. E eu ali comecei a pregar o evangelho para ele, disse: meu filho, é assim, a Bíblia nos explica que é dessa forma. E assim vai indo, e fui explicando, ele ficou muito feliz, enfim. Para finalizar a história, ele disse: olha, Antônio, a empresa não tem vaga no momento, eu não tenho como te empregar, mas eu sirvo a um Deus que a minha Bíblia diz que Ele quebra os ferrolhos de aço e despedaça as portas de bronze. A Bíblia diz que Ele abre portas onde não existem portas. E se você crê, eu vou orar por você hoje, e o meu Deus vai te abrir uma porta de emprego. Você crê? Eu disse: sim, seu Gutenberg, eu creio. Ele disse: está muito bem. Eu o levei até a porta do prédio, o escritório da General Elétrica do Brasil, na Avenida 9 de Julho. Quem passa por ali pode ver, o prédio está lá até hoje. Claro, o prédio não ia sair, mas a empresa também está. E ali levei o Antônio após o prédio, me despedi, voltei para a minha sala, dobrei os joelhos. E ali, às 2 da tarde, eu orei 10 minutos por Antônio, aquela oração com fogo. Não aquela oração repetida, oração decoreba, oração sem graça, oração sem unção, oração sem gosto. Não aquela oração de coração para coração, aquela oração que quebra as camadas atmosféricas e entra no terceiro céu, na presença de Deus, e é recebida como uma coluna de fumo nas narinas do Senhor. Aleluia! E ali orei aqueles 10 minutos, entreguei a oração. Passaram-se 2 dias, de repente alguém bateu a porta. Abri a janelinha da porta, era aquele moço: Antônio, Quando eu olhei para ele, igreja, ele estava com um sorriso que era quase que de orelha a orelha, e os seus olhos lacrimejavam. Ele disse: Antônio, o que o traz de volta aqui em Gutenberg? Eu vim lhe contar a bênção que eu recebi do seu Deus. Aleluia! Aleluia! E ali ele entrou em minha sala, sentou-se e começou a me contar. Naquele dia que o Senhor me levou na porta do prédio, eu me despedi do Senhor, saí na calçada, atravessei a rua, avenida Rua Renato Paz de Barros. Quando cheguei do outro lado da calçada, que pus o pé na calçada, uma voz bradou e disse: Antônio, volta! Eu olhei para a frente, não havia ninguém em minha frente, Sr. Gutenberg. Olhei para a esquerda, automóvel passado em alta velocidade. Olhei para a direita, um alto prédio e ninguém nas janelas. Olhei para trás, ninguém próximo a mim. Eu parei e fiquei pensando, eu acho que eu estou ficando maluco. Além de desempregado, sem dinheiro, com fome, estou tendo variações, não pode ser. Dei um segundo passo e a voz disse: Antônio, volta! Oh, irmãos, é tão bom servir ao Senhor, é tão bom fazer a sua vontade e confiar no Senhor. Aleluia! Ele repetiu a cena, olhou para um lado, para o outro, para frente, para trás, não havia ninguém à sua retaguarda. Deu o terceiro passo e pela terceira vez, a voz disse: Antônio, volta! Ele voltou, passou em frente ao prédio, eu estava orando por ele nesse momento, porque foi uma questão de 5 minutos, passou em frente ao prédio, chegou do outro lado, tem uma ruazinha estreita de paralelepípedos. Quando chegou na calçada, um moço passava na rua e disse: escuta, está procurando emprego? Nunca viu Antônio na vida. Ele disse: sim, estou. Olha, ali está precisando de empregado. Ele dirigiu-se até o local indicado. Passou lá 2 vezes já. Bateu a porta. O moço veio, o atendeu e disse: moço, eu estou procurando emprego. E orando. E o moço disse: eu estou precisando de um empregado. Quando ele olhou para a placa, pastor Osmar e demais pastores, era um restaurante. Em 10 minutos, irmãos, Antônio estava empregado com direito à refeição, vale transporte e salário, porque o nosso Deus é o Deus de esperança. Aleluias! Ficamos em pé, em nome de Jesus, por favor. Oh, aleluias! Aleluias! Quantos podem adorar ao nome de Jesus? Aleluias! Aleluia! Deus enviou seu filho amado, todos cantando, para nos salvar. Morreu por meus pecados, mas